mas só tava de folga, tá ligado? Se o circo um dia pegou fogo, hoje a rua vai queimar. Na caravana da alegria, titio, é o circo do crime. O fantoche homicida escapou, saiu do regime. Espingarda, né, de chumbim, joga rum no gargalo. Escuta aí a garganta de ouro de um palhaço. O palhaço tá de saidão, tá de alvará. Se o circo um dia pegou fogo, hoje a rua vai queimar. Vai descer as cataratas do Iguaçu, versão favela. Vai enfiar o cano no teu cu, explodir tuas pregas. Desse jeito eu gosto, pula, pula, pirua. Sente o medo dessa canção, porque o terror vai começar. Dá mais tanque, tu me deixe, tu que vai acabar comendo. Pode vir com a bruxa, que onde cê vai, eu vou varrendo. É, uma esquina escura, olha lá os encapuzados. Queimando a cara de maçarico, antes era quimba de cigarro. Tinha camundongo faminto pra fazer tudo a fita. Hoje é balaço nas pernas, faca nas tripas. Antes era cavalete, choque e afogamento. Hoje é bala na cara, sumiço do corpo extremo. Por isso os palhaço mata, mata, mata, mata. No cano, na foice, no facão, na faca. Os palhaço assassino tão de volta, eles deram só um tempo, uma pausa, uma folga. Os palhaço assassino mata, mata, mata, mata. No cano, na foice, no facão, na faca. Os palhaço assassino tão de volta, eles deram só um. Foice no facão, na faca. Acrobata da rua, tá de pistola russa, fazendo malabarismo com cartucho em cada curva. Tudo fora da lei, o it e a coisa tira. De triciclo lá vem o Billy, de carabina. Liga a Annabelle, substituta da Arlequina. E a noiva de Tchor, que fez de refém a inquilina. As pantera cor de rosa cagou no pau do palhaço. A bruxa nós varreu, a abóbora virou bagaço. Bota bala no tambor, roda, roda, puxa o pão. Poucas ideias na cancela, é dessas mesmo que lhe dão. Já botei pilantra na prancha, com a espada no rabo. Um dia eu mandei vários piabinha pro gargalo. Na gaveta do armário não tem copo de veneno. Tá minha máscara de palhaço e uma cromada 380. Lá em cima do piano, adivinha o que que tem? Não tem nada. Palhaço se arma, é por isso que palhacinho mata. É por isso que palhaço é palhaço e gosta de lamber a faca. Mas um dia o palhaço é morto, enquanto isso eles não dão boi. Enquanto esse dia não chega, é palhaço assassino 2. Os palhaço assassino.